Flamengo atual, viu, Zaidan? Claro, claro. O Flamengo tem um bom elenco, não é? Isso é indiscutível. Agora, o Atlético Goianiense, essas oscilações são normais. O próprio Botafogo fez um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense. Não sei se você chegou a ver, PDV, no sábado passado. Sim. O Botafogo fez um grande jogo. E contra o Internacional, teve aquela vitória épica.